trabalho. Eu não nasci pra sofrer. Eu percebi que a vida é muito mais que vencer. Já dirigi automóveis, já consumi capital. Já decidi que o dinheiro não vai pagar. Oh, não vai pagar tudo. Vamos dançar pra valer. Vamos dançar enquanto é tempo. Nos aplicar a viver. Já dirigi automóveis, já consumi capital. Já decidi que o dinheiro não vai pagar. Capital, já decidi.